andrecedesmoral.com.br. Quando eu dou uma acelerada, ela quer logo dar uma sentada. Cê gosta de moto? Eu gosto. Cê gosta de moto? Eu gosto, Jefinho. Cê gosta de moto? Eu gosto. Cê gosta de moto? Eu gosto. Vou botar, vou botar, vou botar. Em cima da moto. Vou botar, vou botar, vou botar. Em cima da moto. Vou botar, vou botar, vou botar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou voltar, vou voltar. O maestro volta. Vou voltar. Ai, meu maestro. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Vou voltar, vou. Abaixa o valor. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Faz a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição, empinando em cima. Temperou, digo. Então solta o molho. Faz a posição, empinando na moto. Faz a posição, empinando na moto. Faz a posição, empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando. Empinando. Empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando. Só o solinho de calabra. Carreta Demi Suaguiar. Claudinho Paridão. Alcione Paridão. Essa é pra todas as novinhas que gostam de empinar na moto. Faz a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição. Ai. Os mototáxis gostam dessa. Vai bater em todos os bairros. E todos os paredões. Faz a posição, empinando em cima da moto. Joga esse rabão, empinando em cima da moto. Temperou, digo. Então solta o molho. Vou botar, vou botar. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. MG Paredão, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou botar em todos os paredões. Vou botar e someca paredão. Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Só o solinho de calabra. Meu maestro. 93235773. Léo Açúcar Produções. Deixando a sua mente confusa. É o menino e Léo Açúcar. Faz a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição, empinando em cima da moto. Temperou, digo. Então solta o molho. Ai. faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição. É mais uma do maestro. Faz a posição empinando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando na moto. Faz a posição empinando. Abaixa o volume. Eu já fico imaginando as meninas na lancha livre. Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. Não dá vontade. Não dá. Cê escuta o solinho do maestro. Não dá vontade de parar. Oi! Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Vou voltar, vou. É o menino. Filhão azul. É o maestro. Vou voltar, vou voltar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou voltar, vou voltar. Vou voltar. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Deixando a sua mente confusa.